Uma história pra contar, um outro amor na longa estrada. Blues Motel, Blues Motel, é sempre certo encontrar. De uns no coração do blues, no coração do blues, yeah, yeah, yeah, yeah. Coração do blues.